Senhor, estendemos nossas mãos, abençoamos o querido Rogério, tens dado uma palavra para ele, que é para nós também, Senhor Deus. Tua palavra diz que onde está o Espírito Santo, aí a liberdade. O Espírito está em nós, entre nós. E nessa liberdade, o Rogério pode ministrar com toda unção e abrir a sua boca, se lhe há dado a palavra de graça, para nos edificar, Senhor Deus, e trazer glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Estamos cheios de alegria quando estamos em comunhão com o Senhor. O amor, a alegria, manifesta a presença do Senhor. Nesses últimos dias nós temos sido abençoados com a palavra do Senhor, o retiro da Páscoa. Semana passada, João Nelson, a Cirlei, a Alzira e eu estivemos com os irmãos em Blumenau e também pudemos conversar com os irmãos sobre esse tema da comunhão, mutualidades. Esse é um tempo de aguardar a volta de Jesus e, por certo, essa comunhão precisa crescer com o Senhor e uns com os outros. Queria repartir com os irmãos o que o Senhor tem me dado nesses dias. Queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em João capítulo 17. Nesse mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, essa é uma palavra conhecida entre nós todos, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu Jesus. Jesus fez uma grande obra. Todos conhecemos o Evangelho e sabemos que grande obra ele fez. Haviam muitas palavras proféticas dessa vinda dele e a obra que ele iria fazer. E ele está terminando o seu ministério entre os homens aqui na terra. E João então escreve no seu Evangelho, capítulo 17, falando de uma oração que ele fez ao Pai, porque ele começa dizendo que é chegada a hora. Ele já tinha feito muitas coisas, ele já tinha anunciado que seria preso, judiado, morto, ia ressuscitar o terceiro dia. Mas aqui ele está se encaminhando para esse final, era o último dia, os últimos dias. E ele então ora ao Pai, porque é chegada a hora. Ele me parece, não sei se parece para os irmãos, mas me parece que ele quer fazer um relatório de todo o seu ministério, de tudo que ele fez. Ele quer dar glórias ao Pai e dizer tudo que ele fez e pedir ao Pai algumas coisas a favor de nós, daqueles discípulos da época e nós, e o que nós haveríamos de receber e fazer também, para que o Pai sempre recebesse glória. Então nós vamos ler esse capítulo 17 com atenção. Estamos em plena comunhão com o Senhor e sempre que estamos em comunhão com o Senhor e uns com os outros, o Espírito de Deus presente, ele nos leva a algumas coisas importantes da palavra. Então vamos ver o que, que Deus tem para nos dizer sobre esse capítulo 17. Todos vamos ler juntos. Tendo Jesus falado estas coisas, muitas coisas ele falou, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.

E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E ele vai dizendo tudo o que tinha feito junto aos seus discípulos, porque ele tinha vindo ao mundo para manifestar o Pai, para que o Pai fosse conhecido, para que a sua palavra, que já tinha sido dada e vinha sendo revisada pelos profetas, pudessem chegar a todos os homens. E ele disse: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Então, Jesus está dizendo que aquilo que o Pai tinha mandado ele manifestar, ele manifestou aos seus discípulos. E manifestou não só aos 12 que estavam com ele, mas naquela altura já tinham muitos que o seguiam, creram nele, e ele tinha manifestado a esses homens aquilo que o Pai tinha mandado ele fazer. Guardaram a tua palavra. E eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Ele está dizendo tudo ao Pai dessa obra que fez, manifestou a palavra e manifestou a verdade para com todos. Eles conheceram, eles creram, eles estão guardando a tua palavra, ele diz. E ele diz que queria rogar ao Pai por eles. Todas as coisas são todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu tenho sido glorificado. Quando nós falamos de comunhão com o Pai e com o seu Filho, essa é a oportunidade que temos, como Jesus está nos ensinando aqui. Ele está falando com o Pai e ele também nos deu, pelo seu Espírito, condições de chegarmos diante do Pai nessa comunhão e abrir o nosso coração. Ó Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho manifestado isso, eu tenho manifestado, tenho cooperado com o teu Espírito. E quando nós vamos abrindo o nosso coração, nos oferecendo para Deus nessa comunhão que temos, então fica claro que essas minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, porque o Espírito dá testemunho disso, que somos filhos. Não é um falar ao longe, um dizer algumas coisas ao longe, mas é abrir o coração diante do Senhor em comunhão e dizer para Ele: eu tenho feito isso, eu preciso de Ti, as Tuas coisas são minhas, eu tenho me apropriado delas, o Teu Espírito tem me feito lembrar todas as coisas. E nós vamos nos enchendo do Seu Espírito. E essa comunhão, então, que temos com Ele, essa comunhão vai crescendo. Quando nós chegamos aqui, nós éramos uns poucos hoje à noite. E à medida que nós fomos louvando ao Senhor e o adorando, entregando nossa vida de novo a Ele, muitas vezes cantamos nessa noite, dizendo que eu entrego o meu coração, tu que conheces o meu coração. Estamos em plena comunhão, não só com o Senhor e uns com os outros, mas estamos abrindo nosso coração e de novo nos ofertando a Ele, pronto para que Ele manifeste o que é dEle em nós, para que todos sejam enriquecidos, para que sejam edificados. E daí lá pelas tantas, então, vem o Vilário aqui e abre a palavra e fala dessa comunhão que temos. E quando temos essa comunhão, quando falamos com o Senhor nessa comunhão, Ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então manifestou aqui a vida, a glória do Senhor. E nós louvamos ao Senhor e vamos nos enchendo do Seu Espírito. E falamos entre nós com salmos, hinos, e vamos nos enchendo do Seu Espírito. E essa comunhão vai crescendo. vai crescendo. E assim era a comunhão que Jesus tinha com o Pai. Ele estava rogando ao Pai por nós, para que nós tivéssemos o mesmo que ele tinha com ele. E nada é difícil nisso, porque o Espírito do Senhor que veio habitar em nós era o que habitava em Jesus. E ele conduzia Jesus não só ao deserto para ser tentado, mas ele conduzia a Jesus para que manifestasse toda a glória de Deus. E o Senhor, então, nesse momento, ele vai dizendo tudo que havia manifestado para esse mundo, para que os homens conhecessem o Pai. Versículo 11 diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Agora não só uma comunhão só com o Senhor, quando temos no nosso quarto, ou quando temos aqui, ou com a nossa esposa, ou com nossos filhos em casa, mas agora está falando com a congregação toda. E aqui ele vai dizer que guarda-os em teu nome para que eles sejam um. Porque quando nós somos um, quando esse Espírito nos faz ser um, então ele derrama, como o Vilário nos falou, a sua bênção e vida para sempre. Não é somente receber bênção. Essas pessoas por quem nós oramos receberam saúde, receberam graça do Senhor, porque estávamos juntos, somos um, e essa glória o Senhor não perde de manifestar a todos. Nós reconhecemos que o Senhor está conosco. Nós reconhecemos que Ele fez grandes coisas. No anúncio, em tudo que fizemos juntos, Ele manifestou a sua glória. E Jesus vai continuando falando dessa obra que fez, e agora ele começa a fazer alguns pedidos e nos inclui nesse pedido. Versículo 20, ele diz: não rogo somente por estes, ou aqueles que estavam ao redor dele enquanto estava orando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Todos nós cremos que Jesus orou por nós, e essa é a expressão que ele falou ao Pai, ele está rogando por nós? Temos consciência plena de que essa oração que Jesus fez ao Pai foi por nós? Para que nós pudéssemos, então, ser um. Porque é isso que é a finalidade aqui, é que haja essa unidade, que haja comunhão no corpo, o corpo bem suprido e vinculado, manifesta a glória do Senhor. Quando estamos juntos, quando estamos dois a dois, quando estamos na nossa casa ou em qualquer lugar, a manifestação do Senhor é assim, traz glória para o Pai. A fim de que todos sejam um. O Senhor está interessado não é em levar um ao céu. Hoje estamos falando que Jesus vem e nós nos enchemos de alegria. Mas ele não vem para me buscar. Ele vem para levar a sua igreja, onde tem muitos membros e todos bem supridos e vinculados se encontram com o cabeça e apresenta-se um só. Nós precisamos crescer, nós precisamos discernir bem sobre esse corpo de Cristo. Ah, se aquele irmão está mal, o que é que eu vou fazer, né? Eu estou me preparando para ir. Não é assim. O Senhor quer levar a todos. A palavra dele é que ninguém se perca. E às vezes nós ficamos pensando que são só os perdidos. Tem muitos que estão entre nós e estão precisando ser um conosco para aguardar, então, com esperança, como disse o João Nelson, a volta do nosso Senhor. Nós estamos assim, cheios de esperança pela volta do nosso Senhor. Mas precisamos discernir que Ele tem um corpo, que só somos nós membros desse corpo, Ele é o cabeça desse corpo, o Espírito de Deus está juntando-nos uns aos outros, fazendo com que nós, praticando as mutualidades entre nós, tenhamos comunhão com Ele e uns com os outros, aguardando a sua volta. Todos nós. Todos nós vamos nesta. Amém, queridos? Todos nós temos que ir nos preparando. E esse corpo edificado, então, vai trazer glória para o Senhor. Como diz em Efésios, sem ruga, sem mancha, sem mácula, esse corpo está sendo preparado pelo Espírito de Deus aqui. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Ele está falando aqui, na sequência, ele está falando, pedindo ao Pai por nós, aqui já não é só por aqueles, mas por nós também, e ele está dizendo, para que eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, então nós estamos recebendo essa glória que ele tem nos transmitido, para que sejam um como nós, como ele e o Pai são um. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Essa unidade de corpo, esses dias Telmo nos falou sobre isso, essa unidade de corpo, essa comunhão, essa edificação do corpo que é produzida por todas essas mutualidades que praticamos. E ele diz uma coisa interessante nesse versículo 23. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Eu penso que não era um amor diferente. Ele está dizendo como o Pai nos ama, amou a mim também. O mesmo amor com que Deus amou a Jesus, Ele nos ama. Às vezes nós ficamos assim impressionados com essa palavra. Não é muito difícil de amar a Jesus para o Pai, porque Ele tinha vindo, feito tudo o que o Pai mandou Ele fazer, manifestou o nome do Pai, manifestou a sua glória, obedeceu até o fim, amar um homem como esse, não é nada difícil. Mas amar nós pecadores? E ele diz, Jesus aqui na oração, assim como amasse a eles em primeiro lugar, porque ele amou a nós em primeiro lugar que ele mandou o seu filho. E amou o seu filho porque o filho veio fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós citamos o texto de João 3,16 porque Deus amou o mundo. Aquela época não tinha nenhum que se salvasse aqui. E ele nos amou. E agora Jesus diz, tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Essa declaração de amor, esse amor intenso de Deus, pelo homem e pelo seu filho. Pelo seu filho e por nós. E ele conclui no versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor nós temos aprendido que não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Deus. João diz na sua carta que Deus é amor. E aqui ele está dizendo, Jesus está dizendo, que esse amor de Deus com que ele nos amou, Deus nos ama. E nos amou tão intensamente que deu o seu filho para nós, por amor. Ele em nós, nós nele, o Pai. João tinha uma clara revelação sobre isso, porque ele nos convidava a estar em comunhão com ele, como a comunhão que ele tinha era com o Pai e com o seu filho. Como nós podemos dizer também isso? Vem estar. A comunhão que eu tenho com o Pai e com o Filho, todos podemos ter. Uns com os outros e com o Pai e o Filho. Por causa de uma coisa central. Por causa do amor de Deus. Deus, essa pessoa, veio habitar em nós pelo seu Espírito. Deus habita em nós pelo seu Espírito. Diz Paulo aos Romanos que Deus derrama do seu amor sobre nós pelo seu Espírito. Está toda a Trindade envolvida com o amor para que o amor se manifeste na vida de nós todos e haja um amor tão grande entre nós, nós com o Filho com o Pai e essa unidade por meio do Espírito Santo. Como é intenso esse amor de Deus. Deus ama e dá o seu Filho. O Filho nos amou que se entregou por nós e o Espírito derrama sobre nós do amor de Deus. Temos recebido nós do amor de Deus? O amor de Deus vive em nós? Deus vive em nós? Amém, amados? Deus está formando um corpo. E o amor de uns para com os outros, o amor dele, por meio do seu Espírito, todos estão comprometidos para que haja essa unidade. E o amor de Deus se derrama sobre todos nós pelo seu Espírito. Deus se derrama. Eu tenho pensado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, sobre o amor não um sentimento. Porque às vezes ele se manifesta também como um sentimento. Mas o fruto do Espírito Santo na nossa vida é Deus, em primeiro lugar. Deus, o amor de Deus em nós. Isso é que nos traz a essa unidade. Isso nos traz a presença do Pai, a presença do Filho e do seu Espírito para essa comunhão que João tem nos alertado ultimamente na sua carta. Venho ter comunhão comigo, como eu tenho com o Pai e com o Filho. Essa é a comunhão que a igreja precisa experimentar. E manifestar o amor de Deus de uns para com os outros. Estava pensando esses dias para nós meditarmos juntos. Como Cristo nos amou. Estava pensando em algumas coisas que é uma demonstração do amor de Deus para conosco. Como ele fez determinadas coisas para mostrar o seu amor. O amor de Deus. Diz em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 em diante. Paulo está nos ajudando, dizendo: tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Que atitude ele teve e que nós fomos enriquecidos por seu amor. E nessa sequência de versículos nós podemos citar algumas coisas importantes. Como Cristo nos amou. Primeiro, a si mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou de tudo que lhe era próprio. toda aquela glória, como ele diz na oração de João 17, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus já tinha experimentado isso, o Filho de Deus já tinha experimentado isso com o Pai. Agora ele se esvazia disso tudo. Ele se esvaziou. Ninguém esvaziou ele. Ele tomou a atitude. E Paulo diz que é para nós ter essa mesma atitude de se esvaziar. A Sandra veio à frente e nos contou da comunhão que tinha hoje com Vilário e leram em Lucas capítulo 21 e ela falou algumas coisas importantes que fala desse esvaziamento. Às vezes não tem muito mundo dentro de nós. Vamos sondar os nossos corações aí, né? Às vezes não aparece algumas alegrias, como a Sandra estava falando, algumas vontades. É dessas que a Sandra estava falando. Jesus se esvaziou delas todas. Ele não só se esvaziou da sua glória, mas se esvaziou de tudo. Ele foi se esvaziando completamente. E nós precisamos ter essa mesma atitude que Jesus teve, de esvaziar-se de coisas que não trazem nenhuma glória para o Pai, nenhuma glória para Ele. Nós precisamos estar vazios para que Ele nos encha do Seu Espírito, o amor de Deus seja derramado no nosso coração pelo Seu Espírito. E conheçamos, então, o amor de Deus. Outra manifestação de Jesus está nesse texto, no versículo 7. Ele tornou-se servo. Ele tornou-se servo, escravo. Não se sentia cansado para fazer o bem, como ele diz em Atos, que ele foi por todo lugar fazendo o bem. Ele estava disposto a servir, servir, servir, sempre, sempre. E aqui é uma demonstração, através desse serviço, que ele nos amou. Nos serviu até o fim, como servos, como servos. Outra coisa, diz o texto, que ele tornou-se semelhante, ele tornou-se em semelhança de homens. Ele se identificou bem com a gente. Foi morar junto com os pescadores, foi morar com eles, saía com o barco, andava para todo lugar. Às vezes, até no fim da sua vida, quando vieram prendê-lo, foi preciso que Judas se dirigisse a ele porque não sabiam quem ele era um homem entre muitos homens. Ele tinha se esvaziado de sua glória, ele tinha servido a todos os homens e ele tornou-se nessa figura humana como nós. Ele, quando Moisés ontem falou que ele se tornou assim, homem, como nós. Podia estar conosco. Estava na casa dos pecadores, dos pescadores também. Estava em todo lugar, com todos os homens. Ele obedeceu ao Pai até a morte, diz aí o texto. Obediente até a morte e morte de cruz. Obedeceu ao Pai. Foi até o fim. E nós também. Amém? Vamos até o fim. Morrendo cada dia. Cada dia. Para que a vida de Jesus se manifeste abundante. A glória do Senhor se manifeste. O mundo quer ver a glória de Jesus. E tem que ver isso em nós, na igreja, como corpo. Cristo nos amou dando a sua vida. Podemos dar a nossa vida pelos irmãos, pelos incrédulos? Tem que ser uma atitude nossa. Assim como Jesus tomou iniciativa disso. Paulo diz que é para nós ter a mesma atitude que houve em Cristo. Podemos dar a nossa vida pelos irmãos? Podemos? Não tenho medo de dizer a verdade. Essa é a verdade que está em nós. Podemos dar a nossa vida? Podemos. Não sabemos como, mas o Espírito Santo, e na cooperação de cada um de nós, por certo, a vida vai ser repartida. Nossa vida, ela só é importante se repartida, trazendo glória para o Senhor. Ele manifestou o seu amor com paciência. Paciência para com todos. Às vezes somos impacientes, rápidos. Queremos que tudo se realize rapidamente. Ele é longânimo. E nós também. Porque longanimidade é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Ele vai manifestar isso. E isso vai manifestar-se em amor, em Deus se manifestando. Tenham paciência uns com os outros. Tenham paciência com os perdidos. Deus vai se manifestar. Eles vão ver a glória do Senhor. Como Cristo nos amou, perdoando-nos, perdão, perdoando-nos. Diz na carta de João, 1 João 1,9, diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar. E nós devemos perdoar uns aos outros. Tudo que o Senhor fez por nós, nós podemos fazer para os outros e uns para os outros. Por quê? Porque o amor de Deus vive em nós. A pessoa do Espírito Santo vive em nós e manifesta o seu fruto para que possamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, instruir uns aos outros. E essa palavra vai começando a ter uma vida multiplicada e todos nós vamos sendo edificados. Amém? Deus está formando um corpo, está edificando o corpo. Ele diz que ia edificar a sua igreja. Por certo, ele sabe o que está fazendo. E está manifestando sua palavra, que tem poder para mudar nossas vidas. E nós podemos também perdoar uns aos outros. Carregando em seu corpo os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores, diz o profeta Isaías, ele tomou sobre ele. Tem maior amor do que esse? Só Deus, que é amor, poderia fazer isso. Suportar sobre ele o pecado de toda a humanidade para livrá-los. Ele diz em Hebreus que ele compadeceu-se de nossas fraquezas. Nós temos esse mesmo sentimento para com os outros? Ou só nós somos fracos? Ou só nós somos fortes? Como é? Ele sabe qual é a nossa natureza. E ele compadeceu-se de nós. E ele nos chama a isso, a compadecer-se uns dos outros, em suas necessidades, em suas fraquezas, em suas dores, em seus pecados, para que o amor de Deus possa manifestar-se sobre todos. Deu-nos a vida abundante, conforme João 10:10 diz que ele nos deu vida e vida em abundância. Nós não podemos ter uma qualidade de vida que não seja a vida de Deus em nós manifesta, porque essa vida que recebemos dele é a vida que transmitimos para os outros. É a vida dele que se manifesta através de nós. Essa é a oração de Jesus ao Pai, nos envolvendo a todos nós, porque ele sabia que o amor de Deus, derramado pelo Espírito Santo, na vida de todos aqueles que creem na sua palavra e lhe obedecem, ele vai trazer um grande enriquecimento a todos, vai formar um corpo onde nós somos membros uns dos outros. João Nelson, não é o João que escreveu aquela carta, mas o João Nelson nos falou lá em: como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Não é com o amor que nós temos é que temos que amar, mas com o amor com que nós somos amados, nós precisamos amar com esse amor. Esse amor de qualidade. Nós somos conhecidos como discípulos porque nos amamos assim, como ele nos amou. Essa oração de Jesus em João 17 é cumprida cada vez que essa manifestação de amor de uns para com os outros se manifesta na vida da igreja e através de nós para esse mundo todo. Comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros, nos leva a conhecer esse amor de Deus, o amor com que ele tem nos amado. Assim, nós amamos uns aos outros. Somos desafiados constantemente a esvaziando-nos, servindo, nos humilhando, manifestar esse amor de Deus, que é o que ele mais quer de nós, é que ele, o amor, Deus, amor, Deus, seja conhecido entre todos. Podemos nos amar assim? Somos desafiados a isso? Uma palavra que nos dá segurança é que ele nos amou e nós podemos viver assim uns com os outros e com ele também. Amém? Te damos graça juntos, Senhor. Teu amor que se derrama constantemente em nosso coração. Essa é a esperança que temos de que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo teu Espírito. Queremos te agradecer a obra que fizeste, Senhor. Deste testemunho orando ao Pai e rogando por nós para que o amor com que Deus nos ama e que tu fosses amado também seja de grande manifestação entre o povo de Deus e todos sejamos conhecidos como discípulos, porque amamos uns aos outros. Damos-te glória, Senhor. Exaltamos a ti, Senhor. Bendizemos a ti. Pedimos que manifestes o teu Espírito com teus dons e com o teu fruto, para que aquilo que Jesus disse que ia edificar seja edificado, a igreja dele. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos pela comunhão que temos uns com os outros e contigo também nesta hora. Amém.